Sejam bem-vindos à estreia de Notícias do Outro Mundo. Este novo programa semanal da Rádio Antena Web pretende trazer-lhe um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contaremos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Para começar, damos hoje um salto até ao país que vai ser talvez o mais assíduo em notícias do outro mundo. Os Estados Unidos da América, exatamente. Ora, um gato foi convocado para integrar o grupo de jurados de um julgamento num tribunal de East Boston. Um gato, ouviu bem. Os donos do animal de estimação receberam em casa a carta com a convocatória, mas nem queriam acreditar, segundo a televisão local WHDH. Eu não acreditei, fiquei chocado, contou Guy Esposito, dono do animal. O nome Sal Esposito, o nome do gato, consta do formulário que a mulher de Guy, Ana Esposito, preencheu a quando da realização das estatísticas nacionais dos Estados Unidos. No Censos, tal como em Portugal, que se realiza de 10 em 10 anos, o gato surge como membro da família. E eu escrevi Sal Espósito, risquei cachorro e coloquei gato, contou Ana. Os donos acreditam que terá sido assim que o pequeno felino terá passado a integrar a lista de cidadãos aptos a realizar o trabalho de jurado. Ana pediu que o gato fosse dispensado de ter de se apresentar em tribunal como jurado. Como o Sal não é muito velho, doente ou criminoso, ora, qual seria a justificação? Aquela que Ana achou mais óbvia. Sal não sabe falar inglês. O comissário do júri negou o pedido. A dona do gato aguarda agora por uma resposta a uma declaração da veterinária de Sal que atesta que ele é efetivamente um animal e não é humano. Se mesmo assim o pedido de dispensa for recusado, Sal terá de se apresentar em tribunal como jurado, talvez com um fato e gravata, no dia 23 de março deste ano. O único problema é que, se a sentença fosse proclamada por ele, todos sabemos qual seria o veredito final. Miau! De resto, está tudo como de antes.